É o brabo no beat, só lírica afiada. O meu rap é sério, teu não passa de piada. Chega com a moeda e não com conversa fiada. Não cheguei ontem, décadas de caminhada. Segura a rajada, vou descarregando o flow. Os low que identifica e a favela grita roll. Onde esses lock tava quando tudo começou? Pode ir até julgar, mas não passo o que nós passou. Contando o troco sem tempo pra perreteiro. Pode ficar com a fama que eu fico com dinheiro. Me afastei dos pique, bela saca interesseiro. Quem mais você ajuda é quem vai te trair primeiro. Não sou porteiro, mas sigo abrindo as portas. E manda a vida ouvindo pessoas mortas. O meu espaço eu não conquistei com cotas. Deus escrevendo certo por linhas tortas. A fé em Deus nada detém. Conhecimento com o tempo se obtém. Longe do mal ouvindo Jorge Ben. Nesse mundo você vale o que tem. Na rua tá moiado, cuidado mano. Pra não ser forjado pelo soldado romano. Sou a vingança contra o nazista germano. E o tom pejorativo contra o povo muçulmano. Mentira implantada na camada de ozônio. Na máscara de anjo se esconde um demônio. Moto envenenada na quebra é feromônio. Beleza de Cleópatra, o fim de Marco Antônio. Por aqui maldade cresce mais que a Ásia. Na madrugada praticantes de eutanásia. Na selva de cimento macho mata pela fêmea. Coração ferido não acredita em alma gêmea. O destino é o caminho que tu opta. Planeta Terra fora de órbita. Segue sangrando de forma ininterrupta. Não esperava minha volta de forma abrupta. Gladiadores lutando na arena. Balas e flores o mal te envenena. Mas eu preciso de Deus pra seguir. Mantendo a fé na guerra pra sorrir. Mesmo se o mal tenta me seduzir. Acredita, Babilônia vai cair.